Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Estamos com as Conversas em Rede, através da Rádio Boa Nova, em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Temos connosco o Diácono Francisco da Unidade Pastoral e a Doutora Teresa Mendes Costa. Vamos falar de dois gigantes de santidade que foram canonizados no mês de Abril, em Roma, João XXIII e João Paulo II. Nestas canonizações estiveram presentes dois papas, 150 cardeais, 1000 bispos, 6000 sacerdotes, 270 diáconos, 24 chefes de Estado, 10 chefes de governo, 120 delegações de todo o mundo e cerca de 800 mil pessoas. Vamos abordar a vida destes dois santos e, de modo particular, João Paulo II, por ter falecido há menos tempo, em abril de 2005. Bom dia e obrigado por terem aceitado este meu convite. Um cumprimento especial a todos os nossos ouvintes. A primeira questão, pronto, prende-se com o que acabei de referir. Trata-se do primeiro programa que estamos a gravar depois da canonização de João XXIII e João Paulo II, hoje santos, e coloco, portanto, a primeira questão aqui à Sra. Doutora Teresa, que é a seguinte: o que é que mais impressionou na vida e pontificado destes dois santos? Olha, é uma questão muito pessoal, porque foi o primeiro João Paulo II foi o primeiro Papa que eu vi ao pé e que tive a cita de poder correr ao lado do carro dele entre uma rua de Lisboa e depois onde ele se concentrou com os jovens, e essa proximidade para mim foi muito importante. Eu já tinha estado em Roma e relativamente próximo, quer dizer, quando foi o João, já não sei se foi o Pio XII ou se foi o, acho que foi o Pio XII, que eu vi relativamente perto. Depois com o Paulo VI estive numa missa relativamente perto também, mas fazia todos os efeitos, a proximidade era o ecrã, não é? Ao passo que este foi realmente ali ao pé, e a figura dele, acho que ele transmitia realmente uma relação prodigiosa com as pessoas, e isso acho que ativava, e ao mesmo tempo o entusiasmo da multidão também nos ajuda a ficar ainda mais entusiastas. Portanto, talvez parece esquisito que eu dizer que aquilo que mais me impressionou foi correr ao lado de João Paulo II. Era mais nova, também não admira, não é? Realmente, já não, hoje não correria como corri nesse dia, não é? Mas, inclusive, sem cansaço. Porque... Ora viva Armando, ora viva a Doutora Teresa e caros ouvintes. Aquilo que mais me impressionou em cada um destes papas, penso... A verdade é que a minha vida ainda se cruza, felizmente, com o Papa João Paulo II, com o Papa João XXIII, só por aquilo que são os registros históricos, a sua maneira, o seu pontificado, a sua maneira de ser, de viver à luz da fé. João Paulo II, efetivamente, é o Papa. Eu lembro-me que, por muitos anos, a minha infância... quando se falava de Papa era João Paulo II, mesmo neste sentido. Eu achava que ele era uma instituição eterna, porque agora, de tal maneira me lembro que a morte de João Paulo II foi algo muito, muito marcante, apesar de eu ainda ser um garoto, pelo menos adolescente, aquilo foi marcante, muito marcante. Porque precisamente João Paulo II foi o Papa que acompanhou desde que eu já nasci, já ele reinava há 6 ou 7 anos e pronto, e achei que era a instituição, diríamos assim. João Paulo II marca, impressiona a minha maneira de ver pessoal, impressiona o seu sentido missionário, não é? O Papa João Paulo II foi, muito provavelmente, muita gente o diz, depois de São Paulo, o maior missionário da história da Igreja. Porque ninguém como ele conseguiu chegar a tantos milhões de pessoas, falar em nome de Cristo a tantos, evangelizar de forma tão extraordinária. Foram 129 países que ele visitou nos seus 20 e tal anos de pontificado. Uma situação a que nós não estávamos habituados, não era, Francisco? Com certeza, portanto, foi inovador, não é? Utilizou os meios também que são possíveis, que se tornaram possíveis para essa missão, mas fê-lo de forma generosa e de forma convicta, não é? Houve quem contabilizasse dos 25 anos, 26 anos de pontificado, houve quem contabilizasse quantos anos passou o Papa fora do Vaticano em peregrinações apostólicas. E é surpreendente saber que desses 25, 26 anos, 2 anos e meio foram passados a evangelizar fora do Vaticano, o que é impressionante. Impressionante. 2 anos e meio serem passados a evangelizar fora dos muros vaticanos. E isto... Francisco, eu não quero... Pronto, só estou a interromper para dizer o seguinte. Portanto, estava a falar nas viagens, nas muitas viagens, e de facto ele aproveitava o tempo de uma forma extraordinária. Até na viagem ele sempre tinha que fazer, portanto, ou aproveitava para preparar o que dizer, ou aproveitava para rezar. Quer dizer, aqueles minutos de avião eram todos aproveitadinhos, não é, Adelina? Desculpe lá. É, sem dúvida. Portanto, essa questão da evangelização, ser um homem cheio de Deus, que irradiava a luz da fé por todos os poros e evangelizava de forma surpreendente, como em nenhum outro tempo da história, tirando provavelmente a Igreja Primitiva e a figura máxima de São Paulo, algum outro discípulo de Jesus Cristo o fez, algum outro apóstolo o fez de forma tão extraordinária. Portanto, esse para mim é, diríamos assim, sempre fez-me grande impressão. Não é? Mesmo na fase final, eu sou à frente de São Paulo, pois, também tinha outros meios, evidentemente. Exato, tinha outros meios. João Paulo II, São João Paulo II, inclusivamente aproveitando a fase, porque eu não posso esquecer que a fase mais consciente da minha parte coincidiu com a fase mais debilitada da vida do Papa João Paulo II. Muita gente critica, mas eu acho que é um exemplo assombroso. E esse é um outro segundo exemplo que me impressionou na vida de João Paulo II. Não é? Saber que ele era o Papa da missão, da juventude, das jornadas mundiais, das grandes visitas apostólicas, da missionação. Saber... Francisco, muito do que se faz hoje... É trabalho de João Paulo II. Trabalho de João Paulo II. Não é? Somos, a Igreja, neste momento, é muito herdeira do pontificado dele. Depois, em segundo lugar, saber que este Papa estava junto à cruz. Não é? Precisamente a questão... A minha fase mais consciente da percepção do pontificado de João Paulo II coincidiu com a fase mais decadente do processo físico, biológico, de saúde de João Paulo II. E perceber a sua firme convicção de que aquele era o seu lugar... Não é? O lugar do Papa era, através do sofrimento, mostrar aos homens o poder da redenção de Cristo. Ele tinha esta convicção firme. Cristo não desceu da cruz, eu acho. Exatamente. Que a mim impressionou muito. De maneira que eu olho para João Paulo II e as memórias que guardo é dessa profunda convicção de que, ainda que tenha que passar por vales tenebrosos, ele podia cantar bem o Salmo 22, ainda que tenha que passar pelos vales tenebrosos, o Senhor estava com ele, nada temerá, não terei medo, não é? Foi a frase que mais vezes ouvimos dizer da boca de João Paulo II, não tenhais medo, não tenhais medo. Ele podia dizer isto muitas vezes porque ele próprio fazia esta experiência de não ter medo. Ele um homem radical ele da não, fé. Ele não omitia. Ele não vinha com invasivas. O que era para dizer, dizia-se. Depois, um terceiro aspecto, juntamente com estes aspectos mais pessoais, dimensão missionária, a vida junto à cruz é a sua profunda espiritualidade. Não é? O Papa João Paulo II, sabemo-lo, passava horas e horas e horas em oração, tinha um grande amor à Eucaristia, tinha uma paixão extraordinária por Nossa Senhora, porventura também, não será exagerado dizer, que foi o Papa com maior devoção mariana da história da Igreja, 15 inclusivamente que essa devoção mariana estivesse no seu escudo papal, no seu lema de vida, Totus Tuus, e nas referências abundantes, ou melhor que abundantes, sempre presentes, a Nossa Senhora no seu pontificado, não é? É o Papa de Fátima, é o Papa do Segredo, é o Papa que mais, de forma mais eloquente, cantou a devoção a Nossa Senhora. Isso tem uma encíclica. Sim, vai escrito. Aliás, não há texto nenhum de João Paulo II que não termine com uma oração à Virgem Maria. Portanto, estas três marcas, não é? Devoção, espiritualidade, firme. Firmeza de caráter, um amor à cruz. E a dimensão missionária, não é? Ele, como São Paulo, podia dizer muitas vezes, já é de mim se não evangelizar. Isto marca-me muitíssimo na minha maneira de ver. Depois, é claro, há esses outros aspectos que referiu, o ser um trabalhador incansável, o ser alguém que doutrinalmente salvou a Igreja depois de uma fase muito complexa, não é? Foi ele quem de verdade melhor intuiu os sinais dos tempos, melhor intuiu a necessidade de aplicar o Concílio Vaticano II, fazendo de uma forma prudente, segura, serena, né, depois das complicações todas que seguiram ao Concílio. E como dizia muito bem, não tinha medo nenhum de dizer o que pensa, e pese embora tantas vezes tenha passado de ribalta do estrelato da comunicação social para a profunda crítica, porque precisamente não lhe perdoavam quando ele dizia a verdade da fé. Eu acho que ele já, antes de ser Papa, ele já tinha o nome feito, porque eu lembro de o Khrushchev dizer como é que deixaram que ele fosse Papa quando ele foi nomeado. E isso irritou. Ele já calculava que a projeção dele mundial, em relação ao comunismo sobretudo, ia ser muito grande, não é? Portanto, eu penso que nós poderíamos ficar aqui várias horas a falar de João Paulo II, porque para onde quer que a gente se vire, é extraordinário, porque pronto, ele é um exemplo que nos enche em qualquer campo. Eu outro dia vi que o secretário que ele teve para a comunicação social, o Joaquim Navarro Valles, que esteve com ele, o espanhol que esteve com ele durante 22 anos, ele dizia, quando chegou ao Vaticano, os colaboradores tiveram que se adaptar ao ritmo dele, porque era impressionante. E ele dizia até o seguinte, que pronto, que o Francisco falava do trabalho, da oração, e ele dizia que este João Paulo II, que se definia por três características, que era rezar, trabalhar e sorrir. Quando a esperança de uma noite de amor lhe trouxer vontade para viver mais, e a promessa que a chance terminou é bobagem, é melhor deixar pra trás. Eu tô cansado de sofrer, quero dançar, sentir calor e poder só olhar o universo em torno de você, brilhando em vida, sorrindo à toa, só vibrando amor e paz. Sinto a noite, penso em você, lembro como é bom amar. Quando você se foi, chorei, chorei, chorei. Agora que voltou, sorri, sorri, sorri. Quando você se foi, chorei, chorei, sorri, sorri. trocaste palavras para viver. Te iludi os seus sonhos, tão raros com mentiras. Não maltrate o coração que te dedicou ao seu sorriso, as suas batidas. Será livre para sentir anseios de uma paixão, a ser uma história linda. Diga que me adora, deixa o orgulho e venha, porque já está na hora da gente se encontrar e sermos um. Mas não demora, que é pra chama não desencantar, se esvair no ar e só restar lembrança. Quero dançar, sentir calor, e poder só olhar o universo em torno de você, brilhando em vida, sorrindo à toa, só vibrando amor e paz. Vejo a lua, lembro do sonho, torço pra realizar. Você se foi, chorei, chorei, chorei. Agora que voltou, sorri, sorri, sorri. Quando você se foi, chorei, chorei, chorei. Agora que voltou, sorri. Com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ou da radioboanova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral, que sou doutora Teresa Mendes Costa. Falamos de dois gigantes de santidade que foram canonizados no mês de abril em Roma, João 23 e João Paulo II. Estamos a abordar a vida destes dois santos, do modo mais particular de João Paulo II, porque é um Papa mais recente, e há pouco falávamos então destas três grandes capacidades que definiam, ou que o definiam, no Vaticano: trabalhar, rezar e sorrir com muito sentido de humor. O próprio secretário para a comunicação dizia que se constava naquela altura no Vaticano, não é que se constava, havia que, como que uma anedota, e que era a seguinte: diziam que ele rezava com tal intensidade que esquecia de quem estava, portanto, ao lado dele. Portanto, ele perdia como que a noção do tempo. E eu penso que nós também temos essa noção. Quando ele vinha a Fátima, ou até quando víamos através dos meios de comunicação, no outro lado, pois verificámos que ele a rezar parece que se abstraía, que desaparecia, portanto, esquecia-se, como que se esquecia de quem estava ali junto dele. O trabalho, pois dizias também que ele trabalhava de facto com uma intensidade que não perdia um minuto. Sorria sempre, até que chegou o dia em que, de facto, por motivos de saúde, ele teve que deixar de o fazer, não conseguia fazer. Agora, no aspecto de trabalho, se calhar abordar aquilo que já talvez mais que uma vez aqui falámos, é que muitas vezes, portanto, tem-se a noção de que trabalhar, de que o trabalho é um castigo, e nós verificamos, portanto, por estas pessoas que são o nosso testemunho, que, pelo testemunho que nos dão, que são o nosso exemplo, verificamos, portanto, que o trabalho é de facto uma forma, portanto, de nos santificarmos, de sermos felizes e que não fazemos o trabalho apenas pelo aspecto da necessidade, embora também seja, mas, portanto, que é uma forma de nos aproximarmos de Deus. Já agora, portanto, o outro, aquele aspecto também da oração que o Francisco há pouco referia e que eu tenho aqui também um apontamento do Joaquim Navarro Valls, em que ele dizia que mesmo quando o Papa se sentia um pouco cansado e que saíam lá dos muros do Vaticano e que iam lá para a zona, para a encosta, para a serra, que a partir das 3 da manhã o Papa já tinha luz na capela, portanto dá a impressão que se levantava muitíssimo cedo para rezar. Uma coisa que, pronto, que me impressionou também acerca da oração de João Paulo II: muita gente lhe escrevia, uns por um motivo, outros por outro. Eu também lhe escrevi, portanto, uns por um motivo, outros por outro, mas muita gente lhe escrevia para lhe pedir. Eu, por sinal, não fiz nesse sentido, mas mais para o felicitar quando ele fazia anos ou algo parecido com isto. Mas quando as pessoas lhe escreviam a pedir, então o que é que ele fazia? Ele pedia ao secretário dele para reproduzir para papeizinhos, para papelitos, aquilo que aquelas pessoas pediam. E ele ia carregado daqueles papelinhos para o oratório. O próprio Joaquim Navarro Valls disse que não sabia, se ele ia carregado de papelinhos e eu não sabia. E um dia, portanto, perguntou ao secretário do Papa assim: mas porquê é que ele leva aqueles papelinhos? Então ele explicou que eram pedidos que lhe faziam, e ele, quando ia para o oratório, ele levava aqueles, já não as cartas, mas aqueles papelinhos que colocava, portanto, junto dos joelhos para rezar. Portanto, não sei se quiserem comentar assim alguma coisa acerca do que eu disse, pronto, acerca disto. Não, essa é uma novidade para mim, não sabia disso. Só sabia que os próprios documentos eram preparados diante do Santíssimo. A devoção à Eucaristia realmente era muito grande, isso já sabia. Esse episódio dos papéis faz lembrar que os santos, efetivamente, têm dessas coisas. A gente, quando ouve os santos, de alguma forma percebemos bem porque é que a Igreja os canoniza, não é? A canonização por parte da Igreja significa que, para além de uma declaração de que eles viveram esta vida de forma santa, para além de uma declaração de que eles gozam agora já da visão beatífica, em terceiro lugar, eles são poderosos modelos para cada um de nós, não é? E esse exemplo que falou, que eu por acaso também não conhecia, dos papéis, faz-me lembrar uma história que sabe há dias, do Papa Francisco, que também o vem muitas vezes carregado de pequenos bilhetinhos a colocar debaixo de uma imagem de São José lá no Vaticano, que ele diz que é muito devoto e que São José nunca lhe falhou, e que, portanto, vai colocando assim esses pequenos bilhetinhos também debaixo da imagem de São José. A oração em João Paulo II, não é? Quer dizer, o Papa João Paulo II, os seus colaboradores, o cardeal Stanislaw Dziwisz, que agora é arcebispo de Cracóvia, por diversas vezes nos seus livros, sobretudo aquele mais conhecido, A Minha Vida com Carol, fala da profunda espiritualidade e oração deste Papa João Paulo II, não é? Eram horas por dia que ele passava em oração, era sempre o primeiro a acordar no Palácio Apostólico, no apartamento papal, era sempre o último a deitar-se. A capela era sempre lugar. A capela era sempre o local onde ele se encontrava. Os seus escritos eram muitas vezes, ou quase sempre, feitos precisamente diante do Santíssimo, na capela. Era um homem de uma profunda oração. Aliás, quando vemos precisamente os sublinhados que ele fez nos seus escritos, nas suas encíclicas, cerca de 20 e várias exortações, etc., a falar precisamente dessa da oração, como remédio, como meio para um crescimento espiritual. Nota-se, não é, que aquela forma de falar, nota-se que os seus escritos são profundamente empapados por largos tempos de oração. Há muitos estudos sobre isso, quer dizer, a dimensão mística do magistério do Papa João Paulo II, porque mesmo a doutrina que ele fazia era uma doutrina, toda ela, muito espiritual. É uma maneira diferente de fazer as coisas. Se a gente olhasse, por exemplo, para os três papas neste arco, o Papa Francisco tem um fito pastoral, ou seja, a teologia, a doutrina que faz, tem sempre em vista a dimensão pastoral, o como aplicar isto, como fazer chegar aos homens. O Papa Bento XVI tinha sempre um horizonte teológico da ordem mais racional, não é? Traduzir a verdade, aproximar-se dela de forma clara e inequívoca. O Papa João Paulo II privilegiava essa dimensão espiritual, não é? A verdade das coisas, a sua doutrina, é uma doutrina, a sua teologia é uma teologia de joelhos, não é? Uma teologia que se faz de joelhos. Daí que, por exemplo, nós lemos as encíclicas do Papa João Paulo II e diríamos, quase podemos fazer retiros, tempos de oração, só da leitura. É leitura espiritual. Ou seja, é doutrina, é pastoral também, mas é, sobretudo, leitura que se pode fazer espiritual, não é? O que nota ali uma profunda comunhão com Deus naqueles seus escritos, não é? Ele não separava a vida espiritual do seu ministério petrino. As coisas estavam profundamente interligadas, de tal maneira que nós podemos fazer do seu magistério uma leitura profundamente espiritual. Não acha que isso é devido não só à espiritualidade dele, como à própria vivência humana que ele teve? Ele estava muito próximo de Deus e muito próximo dos homens, não é? E aí dá essa dimensão pastoral uma dimensão pastoral, mundo espiritual, pela essa ligação íntima entre o homem e Deus. O Papa João Paulo II era um pontífice, ou seja, fazia mesmo a ponte, exato, entre os homens e Deus. Até porque o Papa João Paulo II mergulhou em cheio naquilo que foram os grandes dramas do século XX. É? Portanto, ele não era um saber meramente teórico ou académico, vivido. Era vivido, não é? Portanto, vivido na dimensão humana e vivido na dimensão espiritual, ou melhor, terreno e espiritual. Sempre a fronteira, viveu em cheio o século XX, não é? Basta recordar a experiência na Polónia, a perseguição nazi, e toda a vivência dele, até familiar. Exatamente. Tudo isso manifesta bem isso que diz, né? Ele estava de tal maneira. Aliás, a primeira encíclica dele vai buscar muito, muito aí. Ele tinha uma. Ele assumiu bem aquele critério do Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes: as alegrias e as tristezas, as esperanças e as angústias dos homens do tempo de hoje são as alegrias e as esperanças, as alegrias e as tristezas dos discípulos de Cristo, porque nada de verdadeiramente humano é estranho ao coração de Deus. E acho que isso assim, era vivido. A Gaudium et Spes, o espírito da Gaudium et Spes número 1. Acho que a força dele vem muito dessa vivência, era vivido, que não é palavras. Porque quando ele, quando na primeira encíclica, o Redentor dos Homens, na Redemptor Hominis, fala logo no número 2, esta ideia de que o homem não se consegue compreender sem a experiência do amor de Deus, não é? Para compreendermos o homem, compreendamos a Deus. Para compreendermos a Deus, temos que ir ao profundamente humano. No profundamente humano encontramos a Deus. Eu acho que essa é uma tónica muito forte, não é? É, exatamente. As coisas estavam de tal maneira ligadas, humanidade e divindade, não é? Que nele faziam uma síntese na sua própria vida. Não sei se toda a gente sabe o que é quer dizer pontífice, mas eu acho que realmente ele é a expressão máxima. É, de ponto. E eu, como sou mais velha que o Diago, eu conheci uma data de papas. Eu sou do Pio XI. Pio XI, já. Portanto, eu acho que este foi o pontífice máximo que nós tivemos. Vou pegar aqui em algo que disseram. Pois, creio que era o Francisco que dizia, portanto, que este Papa, João Paulo II, fazia uma teologia de joelhos, portanto, que ia para a capela e era ali, portanto, enquanto fazia oração, que certamente acabava por ter mais luz, exatamente para, olha, para guiar o mundo. Creio que isto, de alguma forma, se assemelha ao que fazia, penso que era São Tomás de Aquino. Eu já uma vez li, já há muito tempo, e também ele, pronto, muito do que escrevia, e às vezes tinha necessidade de mais luz, e creio que São Tomás de Aquino acabava até por meter a cabeça dentro do sacrário. Eu já li uma vez uma coisa destas, e realmente, pronto, quer dizer, nada surpreende, porque nós sabemos que assim é. Nós sabemos que se quisermos preparar um trabalho até aqui para a rádio, se o fizermos em frente ao Santíssimo, se calhar as coisas saem muito melhor do que se as fizermos noutro local, porque, pronto, Deus não se deixa vencer em generosidade e paga-nos, portanto, também desta forma, dando-nos mais luz, se calhar até para o que temos aqui que dizer. Depois, a sua doutora dizia, essa vivência dele, o Francisco dizia, era o primeiro a levantar, era o último a deitar. Portanto, esta resistência vinha, portanto, creio eu, da santidade de João Paulo II, porque ele, tendo já a idade que tinha, portanto, não há dúvida nenhuma que Deus acaba por também, esta santidade acaba por ser, por dar resistência às pessoas, e era certamente aí que ele ia buscar forças para ser o último a deitar e o primeiro a levantar-se, além de ter depois uns dias, como nós sabemos, extremamente difíceis, portanto, com muita gente, ele nem sequer as refeições tomava sozinho, tinha sempre pessoas a quem atendia e aproveitava até esses minutos. Gosto de ti como quem gosta no sábado. Gosto de ti como quem abraça o fogo. Gosto de ti como quem vence o espaço, como quem abre o regaço, como quem salta ao vazio, um barco aborta no rio, um homem morre no esforço, sete colinas no dorso e uma cidade para mim. Gosto de ti como quem mata o degredo. Gosto de ti como quem finta o futuro. Gosto de ti como quem diz não ter medo, como quem mente em segredo, como quem baila na estrada vestido feito nada, as mãos fartas do corpo, um beijo louco no porto e uma cidade para ti. E enquanto não há amanhã, ilumina-me, ilumina-me. Enquanto não há amanhã, ilumina-me, ilumina-me. Gosto de ti como uma estrela no dia. Gosto de ti quando uma nuvem começa. Gosto de ti quando o teu corpo pedia, quando nas mãos me ardia. como silêncio na guerra. Beijos de luz e de terra, e num passado imperfeito, um fogo farto no peito, e o mundo longe de nós. Enquanto não há amanhã, ilumina. Enquanto não há amanhã, estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ou através da radioboanova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral e com a Sra. Teresa Mendes Costa. Falamos da canonização de João 23 e João Paulo II, que ocorreu no mês de abril. É o primeiro programa que estamos a gravar depois dessa canonização e por esse motivo falamos destes dois papas, mais de João Paulo II, porque, pronto, é um papa mais recente, se calhar temos melhor memória acerca do que aconteceu com ele. Gostava de falar também no atentado de João Paulo II. Apesar disso tudo, apesar da sua grande santidade, apesar da sua grande intimidade com Cristo, a verdade é que os homens são livres e somos livres todos para fazer o bem ou o mal. Embora Deus não queira o mal, a verdade é que permite esta liberdade que vai ao ponto de este, creio que era este Aliaga, este turco, ter disparado 3 tiros contra João Paulo II, segundo me consta, contratado por um Atoli Khomeini. Acreditam que, portanto, este atentado, que este sobreviver, teria sido mesmo um milagre ou não? O que é que lhes parece? Olha, tecnicamente falando, como terapeuta, acho que sim, porque a direção dos tiros deviam ter morto. Ele devia ter ficado, mesmo que não tivesse morrido, paraplégico, porque a direção dos tiros foi numa zona extremamente enervada. Portanto, só o escapar à paralisia já é milagre. E o escapar à morte ainda mais milagre é. Apenas lamento, se é verdade, não sei se é verdade ou se é mentira, que as balas estão já feitas de forma que, se não o matassem, pelo menos o contaminassem, e que a doença dele veio a ser consequência desse atentado, porque havia químicos exatamente para o destruir, se fosse do que fosse, de maneira fosse. Desconhecia isso. É? Eu ouvi sempre dizer desde o princípio que as balas estariam contaminadas por químicos para que, se não morresse de uma maneira, pelo menos ia enfraquecê-lo de outra, e que a doença dele, portanto, que não era bem um parkinsonismo normal, é derivado aí. Francisco, acerca do Aliarca. Aliarca, sim. Esse sujeito de origem turca, do qual Deus também se serviu para, na sua providência, mostrar ao mundo um sinal extraordinário da ação divina. Há pouco permiti que volte ligeiramente atrás, quando falávamos do pontificado de João Paulo II e citávamos algumas daquelas que eram as suas dimensões e importância. Eu queria ter citado o Papa João Paulo II, deu-nos a graça de visitar Portugal por três vezes mais uma. Habitualmente a mais uma se esquece. Três vezes 82, para agradecer no 13 de maio o atentado, ter sido salvo do atentado, 13 de maio de 81, na Praça de São Pedro. Em 91, nos 10 anos do atentado, e no ano 2000, para a comemoração no jubileu da beatificação de Francisco e da Jacinta. Mas em 83, um ano depois, ou meses depois de ter vindo cá, o Papa João Paulo II teve necessidade de fazer uma paragem técnica de avião quando ia a caminho da América Latina. Parou no aeroporto de Figo Maduro para poder ali embarcar de outra forma para a América Latina, numa viagem que se dirigia. E aí também fez um discurso, foi recebido pelo chefe de Estado, do governo e Episcopado Português, e fez um discurso que eu acho que sintetiza, né? A página das vai lá uma frase, que sintetiza tudo aquilo que é a mensagem de João Paulo II. Se tivéssemos de dizer assim, qual é a mensagem deste Papa? E eu gostaria de ler, porque aqui está tudo, e pedido por ele, ainda é o melhor. De novo, em veste de peregrino, vejam, cada palavra é medida. De novo, em veste de peregrino, são idênticos os pensamentos que me guiam. E a boca fala da abundância do que vai no coração. Dois pontos. O amor de Deus, rico em misericórdia. O poder da redenção de Cristo. Nossa Senhora, Mãe da nossa confiança, e o amor e a paz entre os homens. Está aqui. Este é a mensagem de João Paulo II. Ele é um peregrino da paz. A boca, a sua missão, fala daquilo que ele sentia no íntimo do seu coração. A boca fala da abundância do seu coração. E são estes os aspectos que ele destaca. O amor de Deus rico em misericórdia. Este é o Papa da Misericórdia Divina. Escreveu logo desde o início, na primeira encíclica, O Redentor dos Homens, falava da dimensão da misericórdia. Fez uma encíclica precisamente sobre a misericórdia divina, Divergindo Misericórdia, rica em misericórdia. Consagrou o terceiro milénio à Divina Misericórdia na Polónia, no santuário de Liejik, na Divina Misericórdia. É o homem que mais falou, de facto, da misericórdia de Deus. Depois, o poder da redenção de Cristo. Ele tinha uma noção muito clara de que a humanidade, pelo pecado original e pela decadência do pecado, necessitava da redenção de Cristo. Não é? Necessitava de Cristo para a sua salvação. Daí que, precisamente, o seu primeiro texto foi O Redentor dos Homens, e esta palavra redentor, redenção, apareceu muitas vezes. Em 83, precisamente, ele convocou o Ano Santo da Redenção. Ou seja, Cristo é a nossa salvação. O mal não tem a última palavra. A última palavra tem Cristo, pelo mistério da cruz. Depois, terceiro lugar, Nossa Senhora, Mãe da nossa fé. Não é? Nossa Senhora. Ele é o Papa Mariano por excelência. Consagrou o mundo ao Imaculado Coração de Maria, conforme Nossa Senhora em Fátima, em 1917, tinha pedido. Tinha anunciado que iria pedir a Lúcia que fosse porta-voz desta consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria. Ele é o Papa que sente naquele 13 de maio de 81 a mão materna da Virgem Maria, como próprio ele o diria. Uma mão disparou a bala, mas foi outra mão, a mão materna, Nossa Senhora, que a conduziu e assim o livrou da morte, lhe deu uma nova vida, como ele deveria dizer. Ele é o Papa que se confia inteiramente a Nossa Senhora. Totus tuus, Maria, todo teu. Precisamente ele, que tinha como livro de cabeceira o Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora, onde este texto era onde este lema estava escrito, na consagração a Nossa Senhora. E depois é o Papa que prega, que anuncia o amor e a paz entre os homens, não é? Que tem aquele célebre discurso de grito em 2001, não mais a guerra, não mais a guerra, não mais a guerra, por diversas vezes, quando há o 11 de setembro. Ele é o Papa que faz todas as demarches junto da ONU, dos grandes e poderosos deste mundo, para evitar mais conflito. Vejamos, ele consegue destruir o sistema comunista russo, consegue derrubar o muro de Berlim, ele consegue fazer pontos extraordinários, evitar em tempos de Guerra Fria o eclodir de uma terceira guerra mundial, precisamente graças ao seu profundo papel pela paz, em defesa do mais pobre, em defesa dos mais humildes, e é um homem que anuncia a paz de forma extraordinária. Portanto, eu penso que esta frase, de novo em vez de peregrino, são idênticos os pensamentos que me guiam. A boca fala da abundância do que vai no meu coração. O amor de Deus, rico em misericórdia, o poder da redenção, Nossa Senhora Mãe da nossa confiança, e o amor e a paz entre os homens. Está aqui a mensagem do Papa João Paulo II. O Francisco falou, pois, do Papa da Misericórdia e de facto, acabou por ser canonizado também no Domingo da Misericórdia. Realmente, nada disto acontece por acaso. E é assim. Deixem passar quem vai na sua estrada. Deixem passar quem vai cheio de noite e de luar. Deixem passar e não digam nada. Deixem que vai apenas beber água de sono a qualquer fonte, ou colher açucenas a um jardim que ele lá vem da terra de todos onde mora, onde volta depois de amanhecer. Deixem-no, pois, passar agora e vai cheio. Deixem passar quem vai na sua estrada. Deixem passar, deixem passar. Thank you. deixem passar, deixem passar. Deixem passar. E não lhe digam nada. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o diácono Francisco de Unidade Pastoral, com a doutora Teresa Mendes Costa. Falamos de João 23 e João Paulo II, que foram canonizados no mês de abril. Temos falado praticamente de João Paulo II, por ser mais próximo de nós. Eu ainda queria voltar ao turco que tentou assassinar João Paulo II, a Aliaca. Para dizer o seguinte, perguntaram-lhe se ele estava arrependido pelo que fez, e ele disse, não, eu não estou arrependido, João Paulo II é a melhor pessoa do mundo, mas eu não estou arrependido porque eu fui um instrumento nas mãos de Deus, alguém tinha que fazer isto e fui eu. Como interpretar isto? Olha, eu não conhecia essa declaração dele. Acho que o diácono é a pessoa indicada para falar do assunto. Não, a verdade é que ele, portanto, não se pode valorizar muito as palavras, as expressões desse senhor. Efetivamente, nota-se que ele está descompensado, não é? Ele procurou, por diversas vezes, já tentar tirar partido da exposição pública do caso, não é? Não nos podemos esquecer, por exemplo, como foi a visita de João Paulo II à cadeira de Rebíbia, onde estava o Aliaca, quando foi visitar a cadeia, não é? O Papa João Paulo II chegou e o Cardeal Sandlaus Ivis, no seu livro A Minha Vida com Carol, explica o que é que aconteceu, porque estava lá também. Imediatamente ele começou a fazer imensas perguntas. Sentiu Deus? Não sei o quê. O que é que significa que isso que eu sou? Será que sou eu um instrumento de Deus, etc.? Uma série de perguntas disparatadas. E o Papa João Paulo... Também não lhe pediu desculpa. E o Papa João Paulo II sentou-se e disse assim... Não vamos falar. Não vale a pena. Vamos rezar. Posso rezar por si? E teve ali um tempão em que não disse nada. O encontro foi oração. O Papa foi à prisão para rezar com aquele homem, né? Ele depois acabou por ser liberto dali, houve uma amnistia, pensa-se, com a intercessão do próprio Vaticano, mas depois foi para a Turquia, lá voltou a ser preso por um conjunto de crimes que ali havia feito. Não sei se penso que neste momento ainda está preso, portanto, porque ele, entanto, já não foi preso, saiu dessa condenação, mas tinha tantas outras que acabou por ser preso, não é? E portanto, porque ele era um assassino, quer dizer, era um homem que se dedicava a isto. Também daí a extraordinariedade do Papa ter escapado ao atentado, porque era um homem profissional no que fazia, não fazia aquilo de forma leve. Bem, para dizer que instrumento, não é? Que com certeza que Deus não serve desses instrumentos assim. Agora, o nosso Deus, que é o divino aproveitador, até de males tira bens, né? E portanto, de um mal extraordinário tirou um bem extraordinário, né? Pois, eu quando puxei esta conversa era nesse sentido, portanto, porque não há aqui instrumentos maus ao serviço de Deus, quer dizer, porque realmente é como Francisco diz, sim, Deus até do mal faz o bem. Agora, nós somos livres para fazer o bem ou para fazer o mal. E, portanto, estar aqui a dizer que é instrumento, também podemos... E, aliás, muita gente diz, Judas foi também um instrumento. Quer dizer, lá vem. Deus não quer que se faça o mal. E quando aparece na Sagrada Escritura, portanto com centenas de anos, estes casos que vão acontecer, é que para Deus é sempre presente. Portanto, Deus sabe o que vai acontecer daqui por mil anos. Portanto, para Deus é, e sabe o que vai acontecer, mas sabe o que vai acontecer de bem e de mal. E isto é fraqueza, de facto, das pessoas. Portanto, não tinha que acontecer, porque se ele podia se recusar a fazer o mal. Se ele tivesse outra formação, não o fazia mesmo, porque ninguém tem que fazer o mal. Agora, claro, a liberdade nós temos. Agora, para Deus, sendo sempre presente, pois ele pode prever as coisas e prever, sabe o que vai acontecer, com centenas, com milhares de anos, e portanto, nós não temos essa capacidade. Eu vou dizer a brincar que temos uma pequena capacidade. Se virmos alguém a tirar-se lá de um sexto ou de um sétimo andar, pronto, antes dele cá chegar abaixo, nós já sabemos mais ou menos o que lhe vai acontecer, pelo menos com umas escoriações fortes vai ficar, mas pronto, isto é apenas para dizer que, portanto, Deus não se serve destes instrumentos. O nosso programa vai se aproximando do fim. Eu queria ainda colocar aqui mais uma questão, mas antes disso também dizer o seguinte: pois, João 23, que foi outro destes gigantes, nós não temos falado praticamente dele, mas tal como João Paulo II, que há pouco o Francisco referia, dizendo que ele evitou a guerra, também João 23 teve esse papel, porque realmente ele, com a amizade, conseguiu boas relações até com os países de leste, e também aí ele evitou muito mal que eventualmente podia ter acontecido. Foi também o grande obreiro do Concílio Vaticano II, e depois João Paulo II lhe deu continuidade. E se depois quiserem comentar alguma coisa acerca disto, tudo bem. Entretanto, aproveito para colocar, penso que, uma última questão, porque nós já não vamos ter muito tempo. Estamos em maio, estamos no mês de maio, um mês dedicado à Nossa Senhora. Nossa Senhora, que veio a Portugal há quase 100 anos, pedir a três crianças que rezassem o terço, que fizessem pequenos sacrifícios pelos pecadores, pelas almas do purgatório. Se entenderem dizer alguma coisa acerca deste assunto, dou-lhes a palavra. Doutora. Pois, eu acho que é uma devoção. A devoção mariana está muito implantada em Portugal, embora talvez não com a profundidade que seria desejar. E vê-se pela frequência e o número de pessoas que se juntam para rezar o texto, né, durante este mês de maio. E seria bom que as que lá não estão o rezassem em casa, não sei se rezarão. Há uma das coisas que é pedida, é a oração em família, e que também lamento, que estou convencida que muitas famílias não o fazem. E que não há dúvida nenhuma que o texto, ao longo da história, não é só a partir de Fátima, ao longo da história foi sempre um instrumento muito, muito forte na obtenção de graças. Portanto, acho que era das pessoas pensarem um bocadinho e talvez até cultivarem um bocadinho mais a devoção ao Rosário. E já que estivemos a falar de João Paulo II, lessem o documento que ele fez sobre Nossa Senhora e sobre exatamente o texto. Francisco, temos pouco mais de um minuto, olha, tenha a bondade de acabar. Não, hoje não falámos de João 23, muita coisa poderia também ser dita sobre ele, talvez haja a possibilidade de uma próxima feita falarmos de João 23. João Paulo II é, de facto, uma luz que Deus acendeu na nossa Igreja no século XX, do qual ainda estamos a poder usufruir. O seu exemplo de missionariedade, o seu exemplo de santidade, o seu exemplo de vida espiritual, a sua profunda ligação à cruz do Senhor, o seu amor a Maria, são para nós modelos extraordinários, não é? O Papa João Paulo II é um Papa improvável, vamos ser claros, não é? Ele não foi talhado para Papa. Este homem começou uma carreira como estudante, seguiu a vida do teatro, teve os seus namoricos, viveu uma vida totalmente normal, até que eclodiu a guerra, a perseguição, e este homem viu devassada a sua família, viu-se obrigado a trabalhar em campos forçados, trabalho forçado, e o Senhor o chamou, viu os seus colegas correligionários de seminário clandestinamente a formarem-se, a morrerem nas mãos dos nazis, Este homem é o Papa improvável, não é? É o Papa absolutamente improvável. Vem da Polónia, depois de 400 anos sem haver um Papa fora de ser italiano, sem ser italiano. Um Papa que mostra que os caminhos de Deus nem sempre coincidem com aquilo que são as nossas, os nossos prognósticos, as nossas maneiras de ver as coisas. Um homem que sempre se manteve fiel e que nunca temeu, não é? Nunca temeu. Ele começou assim o seu pontificado: não tenhais medo de abrir as portas do vosso coração a Cristo. É isso que deve ser o grande legado, a grande herança que nós devemos receber de João Paulo II. Deixa-me dizer uma coisinha. O Papa Francisco acha que quem quer desejar ser bispo não serve para bispo. E eu acho que João Paulo II nunca quis desejar ser Papa, por isso é que chegou lá. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.